Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! O programa mais desgraçado do seu rádio! Do seu rádio! Bodega do Maguila! Na apresentação dele, Ian José Silva! Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila. Pois é, minha gente. Vocês achavam que não ia ter mais programa, né? A gente passou praticamente um mês inteiro, mais de um mês, sem ter aqui a nossa bodega, mas a gente tardou, mas não falhou. Estamos de volta aqui com mais uma edição quentinha e crocante e no ritmo do feriado, né? Chegando aí a Semana Santa, hora aí de lavar o bacalhau, né? E preparar aí a torta de sardinha. É, minha gente, tá chegando. Daqui a pouco é hora de pegar nos ovos de Páscoa. E hoje o nosso programa, né? Pra compensar esta falta de um mês, a gente vai tentar fazer uma coisa bem bacana aí pra vocês, tá certo? Locução, edição, trabalhos técnicos, seleção musical minha e Ian José Silva. E você, nosso ouvinte, razão maior da nossa existência e do nosso trabalho. Então vamos deixar de olheirado e vamos começar a nossa Bodega do Maguila com a mensagem do dia de hoje. Mensagem do dia. A minha mensagem do dia de hoje, ela é mais um desabafo. Quantas vezes, perambulando pelo YouTube, nós não encontramos canais que se dizem voltados para o público infantil, com crianças contracenando com objetos animados ou em 3D, simulando situações reais. De certa forma, isso estimula a mente dos pequenos e meio que os hipnotiza. Eu já vi gente hipnotizada assistindo esse tipo de coisa, e até mais velha do que eu. Mas enfim, o que me chama a atenção é o fato de a maioria desses canais serem geridos pelos pais das crianças. Geralmente são eles que estão filmando, que estão editando, que estão conversando ali com as crianças, e geralmente são conteúdos assim que, pô, não foge totalmente à realidade de uma criança normal. Tipo, passar o dia todo comendo comida de cor tal, passar o dia todo decidindo o que o dardo vai escolher, o que as crianças vão fazer. Minha gente, quando que o menino com lombriga na barriga do interior da Paraíba vai ter condição de fazer uma coisa dessa? Nunca! E mesmo assim, ele alimenta uma esperança de algo que não pode acontecer com ele, porque as criancinhas lá do canal do YouTube estão fazendo e ele acha que um dia vai poder fazer também. Sendo que, na verdade, ele vai é trabalhar aos 12 anos e vai pegar um emprego fudido de agente administrativo em uma prefeitura do interior. E no máximo, aliás, agente administrativo não, no máximo ele pega um cargo de zelador, de motorista, de vigia. Mas ele ainda vai alimentar essa esperança falsa, imbuída por esses pais que não querem nada mais além do dinheiro do content day do YouTube pra gastar. Esses caras não pensam em porra nenhuma, não pensam no bem das crianças. E essas crianças que aparecem nos vídeos, que futuro elas vão ter? Vão ser frustradas, véias? Vão ter casos de depresso, e aí a Sano vai estar lá mais pra ajudar elas? O que me chateia é justamente isso. Esta plataforma está tomada de mercenários que se fazem de amigos das crianças justamente pra, simplesmente pra pegar o dinheiro da audiência que é dado aos seus filhos, expondo seus filhos a situações ridículas, simplesmente para conseguir dinheiro. A que ponto chegamos, minha gente? Era mais fácil pegar esse dinheiro do YouTube e investir em alguma faculdade no estrangeiro, em vez de ficar gastando com viagem para Disney. Tá mimando as crianças demais, no futuro elas vão ser frustradas, véias. E aí depois, quando elas ficarem dizendo, ai, eu me corto, ai, eu não sei o que, eu quebro padrões, eu estou é puta da vida com os meus pais, depois eles não vão saber o porquê. Ora, por que é? Porque eles ficaram explorando elas enquanto crianças. Não deixaram elas ter o seu ritmo natural de crescimento. É por isso que eu digo, esse tipo de coisa que a gente vê deveria ser melhor controlado. A própria plataforma deveria cortar, deixar de incentivar que os pais se explorassem as crianças para conseguir visualizações. Mas infelizmente não é o que se vê. Eles querem justamente que eles façam esse tipo de coisa para conseguir mais dinheiro, para atrair mais anunciantes para os vídeos. E essa é uma das coisas que está fazendo com que a audiência do YouTube fuja. Isso me chateia muito. E o pior é que essa porra sempre aparece nos meus recomendados. Eu boto lá, não quero assistir esse vídeo, mesmo assim aparece, mesmo assim aparece. E é sempre do canal do irmão do Felipe Neto. Eu não quero assistir porra de irmão do Felipe Neto, que ele tome no cu. E o pior é que é uma coisa que a gente pensa que controla, mas não controla. A plataforma tem todo o poder nas mãos. A gente não tem nada. A gente é só um grão de areia. Eles têm o controle de tudo. Enfim, é o meu desabafo, é o meu rage aqui. E eu sinceramente quero que os pais dessas crianças que aproveitam os filhos... Não, velho, é tanta raiva que eu nem consigo concluir meu raciocínio. Mas vocês entenderam. Que tomem no cu os pais que se aproveitam dessas crianças pra fazer fama e dinheiro. Esse é o meu desabafo. Esta é a minha mensagem aqui na Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila. Pois é, minha gente, são 15 horas e 51 minutos, hora certa na Confederação do Equador. Esta é a sua Bodega do Maguila, eu sou Ian José Silva e nós vamos agora abrir a parte musical do nosso programa de hoje. Começando muito bem com a banda Cachorrão do Brega e a música Guaxinim. São 3h52 na cidade, aqui na sua Bodega do Maguila. Pegando Guaxinim. Vou pegar no Guaxinim. Já peguei no Guaxinim. A mulher se zangou, se ficou com raiva de mim. Porque eu passei a noite, não peguei no Guaxinim. O maior estouro de cachorro no Yeah, ele é a luz das estrelas. o primeiro, tu faz o segundo. Vamos lá, garotinho. Alô, Eliane, vai quem atende pelo telefone. Quem tá falando é Chico Lopes, o novo Acta de Mossoró. Alô, Eliane, vai quem atende pelo telefone. Quem tá falando é Chico Lopes, o novo Acta de Mossoró. Sou louco pra lhe conhecer, sou apaixonado pela tua voz. Sinta no seu coração a vontade que eu tenho de poder ver. Tô chegando um papa bebê. Se não tiver seu LP, olha esse pai, eu não viverei. Tô chegando um papa bebê. Se não tiver seu LP, olha esse pai, eu não viverei. Eu sou seu pai. É com você, Chapo Lope! Deixa comigo, garotinho! Alô, Eliane, vem me atender pelo telefone. Quem tá falando é Chapo Lope, eu não gosto de Mossoró. Alô, Eliane, vem me atender pelo telefone. Quem tá falando é Chapo Lope, eu não gosto de Mossoró. Vai, Chico! Sou apaixonado pela tua voz. Senta no seu coração a vontade que eu tenho de poder ver. Se eu chegar não baba bebê. Se não tiver, se eu LP, vai se vai e não beberê. Se eu chegar não baba bebê. Se não tiver, se eu LP, vai se vai e não beberê. Eu sou teu fã, eu sou seu admirador. Eu sou teu fã, eu sou seu admirador. Eu sou seu fã. Vai atravessar, Tchambu. Você tá todo atravessado. Você que errou. Você que quiser, você saiu do ritmo. Você tá fora de ritmo. Você tá fora de ritmo. Eu sou profissional. E eu sou internacional. Foi você. Foi você mesmo. Vai aprender a cantar que é melhor. Você tá aprendendo comigo, cara. Eu tô aprendendo com você. Mas você tá aprendendo comigo. Eu tô até menino, rapaz. Eu tenho 58 anos, cara. Sou mais velho que tu. Eu sou teu professor, cara. Você é essa? Sou sim. Eu sou seu fã. Eu sou seu admirador. Você tá assim agora, meu irmão. Tá só. Pra que eu vou chamar tu? Pra tu me atrapalhar, cara. Tanto piloto que eu sei. Admirador, aí você ouviu Chico Lopes e Banda Aquários, o novo astro de Mossoró, com a música Fã de Eliane. Essa ficou muito conhecida lá na Band FM 96. Mano Velho e Mano Novo tocavam muito essa. E foi o ápice aí da carreira do Chico Lopes, que hoje em dia quase ninguém ouve mais falar dele, né? Diz que tá por Fortaleza, né? Tá vivendo uma vida de anonimato, infelizmente. É, boa parte, né, dessas bandas que explodiram nos anos 90, os cantores passam aí por dificuldades financeiras. E volta e meia aparecem no Geraldo Luiz da Record. Mas enfim, antes eu toquei pra você, abrindo o nosso programa, Cachorrão do Brega e a música Guaxinim. São 15 horas e 54 minutos aqui, na sua Bodega do Marguila. E nós vamos agora mandando uns alôs pra galera, os nossos abraços, os nossos saludos. Aqui na Bodega do Marguila, mandar um abraço aqui pra todo mundo do Podcast Metrópole, do qual eu faço parte. Se você não conhece o Podcast Metrópole ainda, tá esperando o quê, meu consagrado? Quando terminar aqui o nosso programa, você vai no YouTube, vai no Spotify, vai no Google Podcasts e joga Podcast Metrópole, você vai encontrar. É um podcast consagradíssimo, episódios super engraçados, você vai gostar muito lá. Tem o Metro Show, tem o Doutor Bisonho, tem as músicas também nossas aqui, cantadas pelo Mielão e com as participações do pessoal também. O Sávio, Natália, até eu já cantei. É, enfim, é o nosso podcast e eu estou recomendando porque eu só recomendo coisa boa. Eu nunca recomendo uma coisa ruim. Então quando terminar aqui a bodega, você vai lá e escuta o Podcast Metrópole, que tem o Sávio, tem a Natália, o Tashima, tem o Mielão, o Cisco, nosso esquerdista favorito, e eu também, né? Faço parte lá do Podcast Metrópole. Manda um abraço aqui também pro Yuri Rafael, nosso amigo lá de Fortaleza, Ceará. Fortaleza que hoje tá fazendo aniversário, rapaz. Fortabens Paralesa. Parabéns, Fortaleza, pelo seu aniversário aí, mais uma primavera. Mandar um abraço aqui também pro Ramon Gonçalves, lá de Marituba, Pará, pediu música e daqui a pouco a gente toca. Também o Alex Fernandes, nosso amigo de Arari, Maranhão. Alô, Alex, meu grande amigo. Pediu música também e daqui a pouco a gente toca. E o Wendel Gabriel também, de Fortaleza, nosso grande amigo aí. Mandar um abraço aqui também pro Marcelo, nosso amigo Marcelo, que também participa do podcast Metrópole. Como é que eu pude esquecer dele, rapaz? É ele que tá vendendo os CDs da Suíte Test Metrópole. Se você ainda não encomendou seu CD, é baratinho, rapaz. É R$14,90 mais o frete. Você entra em contato com ele pela DM ou pelo Zap lá, que tem no Twitter dele, e você vai estar comprando um produto de altíssima qualidade, sem contar que tem duas músicas inéditas que nem chegaram a ser publicadas, ou seja, é um produto exclusivo para você, que você vai estar adquirindo aí com o nosso amigo Marcelo. Mandar um abraço também ao nosso amigo Galo de Calça, né? O Galo de Calça, um dos maiores galos de rinha da história das rinhas no Brasil, que hoje está aposentado, mas ainda dá as caras aí pelo Twitter, sempre com sua jovialidade e sua alegria. Mandar um abraço aqui também pro nosso co-irmão, podemos dizer assim, né? A gente passou um mês fora do ar e entrou aí na TV Maré Sol um programa de um tal de DJ Vanderlei, o DJ que só aperta o play. Tu. É, meu amigo. Um abraço aí, DJ Vanderlei. Um grande abraço. Também a Maré Sol, né? TV Maré Sol aí, a qual nós emprestamos a nossa voz aí no último vídeo, né? Que foi o do Boa Noite Caralho, aí ó. Vai se fuder! Isso aí fui eu cantando. Eu só não falei pra minha mãe que eu apareci na TV, porque enfim, né? Eu tava falando vai se fuder, eu não posso chegar pra ela e dizer, ó, mãe, eu apareci na TV gritando vai se fuder, eu não posso falar isso. Não posso. Mas mesmo assim eu apareci. Aí, tô famosão. Pois bem, essa galera que dá audiência aí ao nosso programa, essa audiência qualificadíssima, e nós agradecemos muito. Essa é a sua bodega do Maguila, são 15h58 na hora oficial da Confederação do Equador. São 15h59. E agora nós vamos com o nosso quadro esportivo, a nossa resenha. É o time que nunca ganhou, Epidídimo de Castro e o seu Chutando as Bolas. Chutando as Bolas. Epidídimo de Castro. Boa tarde, seu Epidídimo. Boa tarde, Ian. Boa tarde aos amigos da Bodega do Maguila. Nós aqui do Chutando as Bolas, trazendo as principais notícias do esporte nacional e estadual. Pois é, seu Epidídimo, antes de ontem tivemos uma peia boa, hein? 6-1, Flamengo vencendo de goleada o San José da Bolívia. Foi uma peia grande e com direito até a gol do Pará. Pará que não faz porra nenhuma em campo e fez um gol. Que milagre foi esse, seu Epidídimo? Pois é, foi gol até do Pará. O jogo começou muito bem, né? O Diego abriu o placar para a equipe do Flamengo. Depois o Salcedo empatou aí para a equipe do San José. E depois só deu o Flamengo. Dois gols de Everton Ribeiro. Um gol de Arrascaeta. Um gol do Vitinho, também jovem Vitinho, de pênalti. E por último, para fechar a conta, este gol do Pará, que foi praticamente por um milagre, porque houve o desvio antes da bola entrar. Mas o Pará, pelo menos, deixou o dele aí neste jogo da Libertadores. Pois é, seu Epidídimo, foi goleada mesmo. E sem contar no prêmio também que o Flamengo ganhou, né? Foi uma dinheirama. Mas enfim, falar aqui de campeonato estadual, amanhã vai ser a final, né? River e Altos, lá no estádio Albertão. Parece que vai ser primeiro no Albertão e depois o jogo da volta vai ser lá no Filipão em Altos. Enfim, e teve um jogador lá, né, que era do Altos e foi vendido pro River e aí depois ficou desdenhando do campo, do time onde ele foi revelado, dizendo que aquilo ali era um chiqueiro, que as condições de jogo ali eram péssimas, que não havia investimento. E o Altos respondeu à altura, né, velho? Oh, que trocadilho, respondeu à altura. Pois é, o Altos aí se pronunciou nas redes sociais acerca aí dessa declaração do jogador. O jogador Eduardo, que disse que o campo do Altos, o estádio Filipão, se assemelhava a um chiqueiro. Eles disseram que não entendem o posicionamento, o pensamento deste jogador e a ingratidão dele em relação ao problema. E isso com certeza vai gerar muito mais polêmica e temperar muito mais o caldeirão que será o Felipão e também o estádio Albertão para os dois jogos da final do campeonato piauiense. Pois é, o Altos que pode se sagrar tricampeão, né, Vero? E o River que tá buscando aí o seu 34º título, se eu não me engano. Enfim, são duas equipes que vêm para vencer mesmo, vai ser um jogo bastante disputado. E a gente espera que vença o melhor. De preferência o Altos, porque ele merece mesmo. É um time que vem conquistando muitas coisas nos últimos anos e ele merece dar essa renovação mesmo ao futebol piauiense. Por hoje é só, seu pedido de mim. Por hoje é só, mas amanhã ou numa próxima oportunidade nós estaremos aqui de novo comentando sobre o jogo. Tá certo, seu Epidídimo? Que horas são aí no seu relógio? Na capital piauiense são 16 horas e 2 minutos. Oferecimento da Mangueira, porque coisa boa é pegar na Mangueira. Boa tarde, Boa tarde, seu Epidídimo. Até a próxima. Boneca do Mangueira. Aí você ouviu Epidídimo de Castro e o seu Chutando as Bolas, a sua resenha esportiva aqui na Bodega do Maguila. E vamos deixar de lariado e vamos tocar música, que é o que o povo quer ouvir, para nossa audiência qualificadíssima. Alex Fernandes, nosso amigo lá de Arari, Maranhão, ele pediu e vai ouvir Cristiano Neves e o seu Milu do Adolfo. Em seguida eu toco, a pedido do Ramon Gonçalves de Marituba, Pará, Lindomar Castilho e a música Você é Doido Demais. São 4:03 aqui na Bodega do Maguila. E essa vai para Amauri, na cidade de Várzea, na Paraíba. Um abração para você, meu amigo, meu muito obrigado aí pela divulgação. Valeu! Eu fui dançar um baile na casa de um amigo meu. Preste atenção o que aconteceu. A festa estava boa, estava muito animada. Aconteceu um caso, uma história engraçada. Lá conheci o Adolfo, que é amigo de amigo meu. Peguei seu telefone pra ligar pra ele. No vai e vem da festa o telefone se perdeu. Cadê o telefone que o Adolfo deu? Cadê o telefone que o Adolfo deu? Cadê o telefone que o Adolfo deu? Cadê o telefone que o Adolfo deu? No vai e vem da festa o telefone se perdeu. Na festa conheci uma linda morena, uma baita de uma gata, um tremendo avião. Comecei a olhar pra ela no meio do salão. Fui chegando mais perto e apertando a sua mão. Eu logo descobri que a morena era casada e muito complicada, me deixou quase louco. Só no final da festa que eu fui perceber que esta morena era a mulher do Adolfo. Eu fui ligar pro Adolfo pra lhe dar explicação. Perdi seu telefone no meio do salão. Cadê o telefone que o Adolfo deu? Cadê o telefone que o Adolfo deu? Cadê o telefone que o Adolfo deu? No vai e vem da festa o telefone se perdeu. Cadê o telefone que o Adolfo deu? Cadê o telefone que o Adolfo deu? Cadê o telefone que o Adolfo deu? No vai e vem da festa o telefone se perdeu. Na festa conheci uma linda morena, uma baita de uma gata, um tremendo avião. Comecei a olhar pra ela no meio do salão. Fui chegando mais perto e apertando a sua mão. Eu logo descobri que a morena era casada e muito complicada, me deixou quase louco. Só no final da festa que eu fui perceber que esta morena era a mulher do Adolfo. Eu fui ligar pro Adolfo pra lhe dar explicação. Perdi seu telefone no meio do salão. Cadê o telefone que o Adolfo deu? Cadê o telefone que o Adolfo deu? Cadê o telefone que o Adolfo deu? No vai e vem da festa o telefone se perdeu. Cadê o telefone que o Adolfo deu? Cadê o telefone que o Adolfo deu? Cadê o telefone que o Adolfo deu? No vai e vem da festa o telefone se perdeu. Essa é pra machucar, mexer com o seu coração, pra você dançar. Boneca do Maguila. Eu pensei em me entregar, meu amor, meu coração, meu carinho e muito mais. Mas parei por um instante, pensei mais dois minutinhos e voltei um pouco atrás. Recordei que no passado você esteve ao meu lado e roubou a minha paz. Hoje me serve de exemplo, vou fugir enquanto é tempo. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Eu não quero e nem preciso de amor doido sem juízo para comigo viver. Pois eu sou aquele homem que pensou lhe dar um nome e você nem quis saber. Todo dia me enganava, sempre você me trocava pelo amor de outro rapaz. Você é tão leviana, nisso você não me engana. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. E você é doida demais. Doida, muito doida. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. E você é doida demais. Doida, muito doida. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Tá aí, você ouviu Lindomar Castilho e a música Você é Doida Demais. Essa música que foi o tema aí de abertura da série Os Normais da Rede Globo, que era uma porcaria, mas pelo menos ajudou a música aí a ficar famosa de novo. Essa foi a pedido do Ramon Gonçalves, de Marituba, Pará, que mandou para uma certa arroba que ele não quis identificar, mas que disse que ela sabe quem é. E no início dessa sequência, eu toquei Cristiano Neves e o seu Melodo Adolfo, a pedido de Alex Fernandes, lá de Arari Maranhão, o grande comentarista esportivo da web internet. Um abraço, Alex! São 4 da tarde e 4 minutos aqui na sua Bodega do Maguila. Bodega do Maguila! Ser guerreiros bons assim me deixa tão feliz. Será que agora vou poder mostrar do que sou capaz? Superar com força extrema. A partir de agora então, até os deuses eu enfrento. Ba, ba, ba, ba, ba, batalha. Vou, vou, vou, vou ser mais forte. Já, já, já. Pois é, minha gente, e nessas semanas, né, nessas últimas semanas, aconteceram muitas coisas, né, umas boas, umas nem tão boas, mas enfim, o que me chamou a atenção foi uma notícia especial. Eu estava capinando o quintal aqui, enquanto estava ouvindo a centenária Rádio Clube de Pernambuco, completou 100 anos aí no dia 6 de abril. Quero parabenizar aqui a todos da emissora, eu sei que ninguém está me ouvindo, mas pelo menos eu quero deixar aqui registrado que nós homenageamos aí a pioneira do Nordeste, o canhão do Nordeste, a eterna PR-A8 e os seus 100 kg de potência. Pois bem, eu tava ouvindo a Rádio Clube e aí começou uma entrevista com o irmão de Alcimar Monteiro. Alcimar Monteiro, para quem não conhece, foi um dos grandes intérpretes do forró brasileiro nos anos 80. E o irmão dele, João Paulo Júnior, que também é cantor, apareceu lá no programa do Bocão, do Tarcísio Regueira, para acusar o Wesley Safadão de estar copiando uma música dele sem autorização. Vejam só vocês, é, minha gente. Acusando de plágio, moveu até processo. A música em questão é uma do primeiro disco dele, que se eu não me engano é de 1989. E aquela, quem quiser me gostar, tem que ser por amor, que dinheiro eu não tenho e bonito eu não sou. É essa aí que tá tocando no fundo, ó. Quem quiser me gostar, tem que ser por amor, que dinheiro eu não tenho e bonito eu não sou. Quem quiser me gostar, tem que ser por amor, que dinheiro eu não tenho e bonito eu não sou. Essa aí mesmo. E ele diz que em 2016 o Wesley Safadão regravou esta música, e de fato regravou, com um nome diferente do original e sem pedir autorização a ele, que foi o compositor da música. Ele pediu autorização à gravadora dele, que cedeu os direitos de um modo ou de outro. Aliás, foi nem a gravadora, foi ao ECAD, que apenas arrecada as músicas, mas que mesmo assim ofertou a licença aí para que ele pudesse gravar. E em nenhum momento o cara foi contactado, né? O João Paulo Júnior. E aí agora ele tá movendo esse processo aí contra o Wesley Safadão por plágio em relação a essa música. E não foi só o Safadão que gravou, outras bandas gravaram também, Solteirões do Forró, né? É uma delas, e outras aí de menor expressão, que qualquer música do Wesley Safadão que é lançada no mercado, eles já dão um jeito de regravar. Enfim, é uma confusão medonha, né? Ele mesmo diz, o João Paulo Júnior, que não quer, não tem nada contra o artista em si, quer apenas exigir os seus direitos, e ele está certo, de certo modo. Agora, uma coisa que eu acho errada é o cara querer reivindicar, ele ter direito nenhum, porque muitos artistas, às vezes, entram com processos por causa de plágio, só para causar polêmica mesmo, para conseguir algum holofote, mas no caso dele é uma coisa legítima mesmo, ele não foi consultado, e ele em si, como ele depende, né, de direitos autorais para sobreviver, ele se sentiu lesado, né? E está processando aí o Wesley Safadão e os seus empresários aí pelo plágio dessa música. A gente vai deixar ela tocando mais um pouquinho aí, ó. É a música da Discord para você ouvir aí. Muito boa. Ele é um artista muito bom. Quem quiser me gostar, tem que ser por amor. Que dinheiro eu não tenho, que bonito eu não sou. Quem quiser me gostar, tem que ser por amor. Que dinheiro eu não tenho, que bonito eu não sou. Realmente é muito bom. Enfim, outra notícia que me chamou a atenção também essa semana foi a foto do buraco negro, né? Foi a primeira foto tirada de um buraco negro, né? Na história, porque pra quem estudou física, né? O buraco negro, ele suga tudo, até a luz. Então, capturar o fenômeno de um buraco negro em ação é praticamente impossível, mas de um jeito ou de outro eles conseguiram. E é um passo histórico aí para o entendimento do nosso universo. E não demorou muito para que os artistas japoneses já fizessem uma chan, né? Chan, sei lá como é que chama, que é aquelas menininhas, né? Com traço japonês, que geralmente representa uma coisa. Já fizeram da Coca-Cola, da Pepsi, até da Terra, que é a famosa Earth Chan, né? É bonitinha. E eles fizeram a Black Hole Chan. E tipo, naquele grupo Pior dos Cartoons, um abraço aí para todos do grupo Pior dos Cartoons, o Eric Moreira, o Daniel Magalhães também, que são alguns participantes de lá, eles botaram uma foto dessa tal Black Hole Chain, tipo, sufocando a Earth Chain com os próprios peitos, né? Vejam só vocês. Tem cada gosto esquisito desse mundo, né, bicho? Puta que pariu. Mas nada supera os furries. Furry, meu amigo, se você ver um furry na rua, pega uma pedra e joga na cabeça dele, porque puta que pariu. Ô bicho velho nojento, é pior que maconheiro. Se você vê um furry na rua, não hesite duas vezes. Chame a polícia, chame o centro de controle de zoonoses, porque aquilo ali é merda. É merda pura, minha gente. A gente não tem que ter respeito com furry não, porque, sinceramente, dá raiva. Né? Eu não vou gastar energia reclamando aqui, eu já dei meu recado. Se você vê um furry na rua, quebre ele na porrada. Enfim, são os gostos aí do povo, né? E voltando à imagem aí do buraco negro, né? Realmente foi um passo importantíssimo. E foram necessários não sei quantos HDs externos para armazenar a imagem, né? E é uma imagem borrada, né?

sai daí, rapaz. Deixa esse negócio pra lá e vem pro bar tomar uma, mas eu coladinho, coladinho. Boneca do Marguerite. Campearam o vizinho aí. Que houve, Bezerra? Que houve? Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo matagal. Meu vizinho jogou. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. Aí tá certo. De repente brotou um tremendo matagal. Quando alguém lhe perguntava que mato é esse que eu nunca vi, ele só respondia, não sei, não conheço, isso nasceu aí. Ele só respondia, não sei, não conheço, isso nasceu aí. Mas foi pintando sujeira, o patamo estava sempre na jogada. Porque o cheiro era bom e ali sempre estava uma rapaziada. Os homens desconfiaram ao ver todo dia uma aglomeração. E deram um bote perfeito e levaram todos eles pra averiguação e daí. Na hora do sapé, caiaia, o safado ficou. Não precisa me bater, que eu dou de bandeja tudo pro senhor. Olha aí, eu conheço aquele mato, chefia, e também sei quem plantou. Quando os federais campearam e levaram o vizinho inocente na delegacia, ele disse: doutor, não sou agricultor, desconheço a semente. Quando os federais nasceu aí. Ele só respondia, não sei, não conheço, isso nasceu aí. É, mas foi pintando sujeira, o patamo estava sempre na jogada. Porque o cheiro era bom e ali sempre estava uma rapaziada. Os homens desconfiaram ao ver todo dia uma aglomeração. E deram um bote perfeito e levaram todos eles pra averiguação e daí. Na hora do sapé, caiaia, o safado ficou. Não precisa me bater, que eu dou de bandeja tudo pro senhor. Olha aí, eu conheço aquele mato, chefia, e também sei quem plantou. Quando os federais grampearam e levaram o vizinho inocente na delegacia, ele disse: doutor, não sou agricultor, desconheço a semente. Quando os federais grampearam e levaram o vizinho inocente na delegacia, ele disse: doutor, não sou agricultor, desconheço a semente. Aí você ouviu um samba de altíssima qualidade, samba de raiz como hoje não se faz mais. Bezerra da Silva e a música A Semente. E antes do início dessa sequência, eu toquei pra você Nenhum. E a música Desça Daí, Seu Corno, Desça Daí. É, minha gente, essa é a sua Bodega do Maguila. É uma salada musical, só que sem chuchu. Só verdura fina, de altíssima qualidade. Muito bem, são 4h14 e nós vamos chegando ao final de mais esta edição da Bodega do Maguila, né? A gente demorou, mas não tardou. Fizemos aqui um programa no capricho para você, espero que você tenha gostado. E não sei quando é que a gente vai ter uma próxima edição, imagino que em breve. Eu também estou com um projeto aí, se Deus quiser. E eu peço que vocês torçam por mim. A gente vai tentar transferir aí o conteúdo que a gente faz aqui na bodega para uma emissora física, se Deus quiser vai dar certo, mas eu ainda preciso acertar tudo, né? Enfim, e também tem as coisas da universidade, então eu não sei quando é que a gente vai ter um próximo programa. Mas não se preocupe, porque a gente não vai parar por aqui. A gente sempre vai trazer aí músicas topadas e o nosso lereado aqui pra vocês, tá certo? Eu vou deixar aqui meus contatos pra vocês. Meu Twitter, @IanJoséSilva. E os nossos canais no YouTube, Enciclopédia do Rádio, meu canal principal, Kik Putovski, meu canal de Pulps, Mashups, MVs. E também este canal aqui pelo qual você está acompanhando este programa, que é o meu canal pessoal, onde eu posto algumas aleatoriedades, tá certo? Muito bem, e para encerrar mais essa edição da Bodega do Maguila, nós vamos tocar uma música que traz nesse momento, porque acabou. Acabou o programa de hoje. Esta música foi pedido do 85, o cara do DDD 85, e o final do telefone 66, que está lá no nosso grupo do WhatsApp. Ele pediu e a gente vai tocar aqui para encerrar com chave de ouro mais essa edição da Bodega do Maguila. Muito obrigado a você pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua atenção, pela sua desatenção. E eu deixo aqui a vocês meu forte abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser e o YouTube permitir, porque eu vou-me embora. Bonega do Maguila.